Quando eu te conheci, não queria me apaixonar. Meu coração era bandido e não disse a pegar. Nunca tive alguém assim, capaz de me fazer apaixonar. Meu amor, tô te amando, não sei onde te encontrar. Foi o melhor que aconteceu, esse amor entre você e eu. Nada entre nós vai ficar, pra sempre vou te amar. Viver sem você não dá, eu não penso em te perder. Meu coração está dizendo, meu amor, amo você. Viver sem você não dá, eu não penso em te perder. Meu coração está dizendo, meu amor, eu te amo, amo, eu te amo. Esse amor entre você e eu, nada entre nós vai ficar, pra sempre vou te amar.